Hoje é todo o Conselho de Oliveira do Hospital que te saúda, com a sua fé, as suas dificuldades e as suas esperanças. Queremos confiar-te as nossas crises familiares e económicas. Queremos pedir-te que coloques no nosso interior sensibilidade e delicadeza na relação com os outros. Pedimos-te pela catequese que brevemente iremos recomeçar. Confiamos-te as nossas crianças, adolescentes e jovens. Olha particularmente para as nossas famílias, os nossos casais, os filhos e os avós. Põe um amor novo no interior daqueles casais que titubeiam, que se cansaram, que pensam em desistir. Atua no meio de nós como nas bodas de Caná, para que a alegria e a festa venham de novo a cada um dos nossos lares. Maria, hoje queremos também pedir-te por nós, os pastores que nesta terra recebemos a missão de representar o teu Filho Jesus. Justamente faz hoje 3 anos que aqui chegamos, o Padre Paulo, o Diácono Francisco e eu próprio. Cuida de nós e dos outros padres e diáconos do nosso concelho e do nosso arciprestado.